Salvador, Gono 404, passando 240 para 170, tudo. Pouso 130 graus, 109. O M5890, prossiga pela Juliette, o gate é o 02. Seguindo pela Juliette, gate 02, M5890. No meio, decolada zona 3, controle 1, 99, décima 8, meu voo. 98, obrigado, boa noite. 1000. 3000, chegada Marigona 404. Controle Salvador, muito boa noite, é o 35-12 no meia. Boa noite, 5-12 no meia. Conforme autorizado, né? Tem o perfil da Fulca, 512 no meia. O 1885, agora é conceito de SIF em 1251. Confirme, 1251. 1251. Ok, gato. Oxanã 63 no 0. Chame o Solo 119 para continuar o táxi, Oxanã 63 no 0. Obrigado. Oxanã 63 no 0, táxi em frente, via Alfa, chamamento da Juliette. Em frente, via Alfa, chamamento da Juliette, Oxanã 63 no 0. Passarei 2224, prossiga. Ciente, só um static copy. A Juliette, o Sané 63 no 0. 763 no 0, o gate é o 01. 01 no deve estar aqui, o Sané 63 no 0. Salvador, tá 3158. 3152, confirme? 3152, afirmativo, corrigindo. Identifique, prossegue para 4000 na chegada, com 1014. Desce para 4000, 1014, povo vai, TAP? Pode. Boa, da presente TAP, tá 3152, com 1014. 71, portão 8, para Campinas. O 4071 para Campinas é o número 3 para copiar, aguarde instruções. Aguarde instrução para facilitar, da Euleda, positivo? Afirmo. Grato. Portão 9, está autorizado, TAN 3561 no Chantax. Calma. Tá na escuta. Passarei 2224, solo. É, o seu plano ainda está um pouco cedo aí, para o plano chegar no sistema. Assim que o plano chegar, eu volto com a cópia para Juazeiro do Norte, ok? Okay, né, o centro já possui o plano, porém ainda não está ativado no centro. Assim que for ativado, eu volto com a cópia para Juazeiro do Norte. Os 225, então irei novamente recoordenar isso com o centro e já eu volto com a cópia, ok? Só um instante. Autorizado, 5836 Chantax. Só o senhor já teria autorização do 6201 ou não? Afirmo, só 30 segundos para cópia. Chiné 6201, pra cópia. Prossiga. Santos Dumont, autorizado, 360 nível, pista no zero, decola, curva direita, subida da El, Leda, Leda DCT Bidev, e Upper November 857, até Porto Seguro e após conforme o plano. O controle 198 e o transponder é o 5065. 360 conforme, então, foi Dael, Leda, pela, depois de Leda, Bidev, aí segue Upper November 857 até seguro, depois segue plano 5065. 5065, transponder 198 é o controle e correto cotejamento, chame pronto na remota. Afirmativo, 198 controle, chamar a pronto. Boa noite, 20 Fiat, de São 050 na Maré. Central 0, 50 na Maré. 50, 50 na Maré. O ONU 404, 2000, livre VS, vamos estabilizar. 2000, reportará estabilizado, direto. Decimal 95, o ajuste é 1014. Pátio Índia 1895, está ajustado na 094, 3561. Web 5836, observe a aeronave da TAC, está em TAC, está saindo do pátio, siga a mesma via Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre 118.95, ajuste 1.04. O senhor tem condições de iniciar da presente? Está livre, em frente, segunda na direita, Índia, e no ponto de espera 18.95, torre, boa viagem. O TAC 3561, observe a aeronave da Webjet, está saindo agora do pátio, siga a mesma e no ponto de espera da 10, 1895, torre. Siga do Web 3561. O 4071 para cópia. Pronto para copiar. Campinas, autorizado 360 nível. Decola da 10, curva direita, subida da El, Leda, DCT Bridge. Em Bridge, intercepte o peso Lu no 6, até Belo Horizonte e prossiga conforme o plano. O controle 198 e o transponder é o 5056. 2 a passando 5 mil, pode ser para 2 mil? Diz o altitude. Pode, 2 mil nível LS, 3152, vamos estabilizar. É, pode estar estabilizado, tá, 3152. Para, poxa. Ciente, o azul 4071. E reposto quando pronto. Chamara para o poxa. Passarei 2224, já entrei em contato com a IES, realmente possui um CHG para 22 e 25, estou entrando agora em contato com o centro para pedir sua autorização, em 2 minutos eu volto com a cópia, ok? Negativo, mantenha a posição e aguarde. Solo Salvador, muito boa noite, Altan 3858, seguinte da informação e autorização nível de voo 370 Fortaleza, me escuta para a costa, está no 2017. O 3858, ciente, mantém, escute, aguarde cópia. Obrigado. Torre Salvador, Golo 404, localizado no localizador. 404, boa noite, continua a aproximação, reporte passando marcador externo, aguarde informação de pista livre, vento 120 graus, 089. Gente, aguardando pista livre, reportará no externo, Golo 404. É após prossegue conforme o plano, decola da 1-0, curva à esquerda, subida Momo, transição frote, o controle 1-9 decimal 8 e o transponder é o 5-1-0-1. Correto, cotejamento, autorizado por chefe acionar na remota 13, chame táxi, passaria 2224. Datan 3858 para cópia. Afirmo, Francisco. 3858, Datan, autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesulu 19, decola da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição frote, controle 119 decimal 8, transponde ao 5073. Sente autorizado 370 Fortaleza, via Pesulu 19, decola do 10, curva esquerda, Momo Frote, 198-5073, 3282. Correto, chame pronto no portão 7. Chamará quando pronto, 3282. Salve Salvador, cordial, boa noite, gol 1398, Litor. 1398, boa noite, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamarei a Juliette, bom 398. Isso, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem no zero, 5836. Seu 370. Sente, está 3662, autorizado Natal, nível 370, via Pesulu 10, pista 10 decola, com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, o controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5072. Autorizado, conforme 370, Pesulu 10, esquerda Boeing. Puca Zipar, 198, o controle, 34-0-72, correu nota 3662, com gate 03. Tá 3662, correto, chame pronto para o pushback acionamento. Acionamento, obrigado. Nada. Pouso no 30 graus, 08, nós. Livre pouso, gol no 404. Objeto 5836, decolado aos 30, controle 199, decimal 8, bom voo. Obrigado, 98. Controle, boa noite, o Web 5836 cruza 1510, da Aru. 5836, 330 na Puca, vigilante. 3152, torre agora 1895, bom pouso. 3152, sim. Gol no 604-2000 com 1014, livre LS, forma estabilizada. 2014, livre LS, com 1604. Durante 3 horas de contato na Fortaleza. Torre Salvador, boa noite, 3152. 3152, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento 130 graus, 109, ajuste 104. Gente, 3152, para baixar para lá. Em 118.95 e o ajuste é 1014. Fala Salvador, gol no 404, bro. Gol no 404, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol no 404. 31152, 130 graus, como 0 nós é o vento, autorizado em pouso, pistão no 0, TAN 3152. Pouso autorizado pelo TAN 3152. Uno, decolado às 33, controle 119.8, com Gol, boa noite. 3151. Em frente, Juliette 5, Gol 144, trabalho, boa noite. Boa. Positivo, confere, 3561, conforme autorizado, vigilância. Salvador, Sinai 6310, Francisco, outra para cópia, Recife. Centro, Sinai 6310, autorizado, Recife, o nível 350, via Peruísque 58. Decola da Ana Zero com a primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119.8 e o transponder é o 5070. Recife autorizado no 350, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, autorizado 58, 198 controle, aciona 5070, acionamento 310 no box coro. Correto, e chame pronto o pushback em acionamento, o chinelo 6310. Demorado pronto, 6310. Fala Salvador, muito boa noite, eu tô 3152. Tá 3152, boa noite, táxi via Alfa, Juliette e o gate é o 9. Positivo, pela Juliette, 09 o gate. Objeto 5887, prossiga. Está na posição 2, informação 1, para o ok, autorizado o Galeão, nível 340. Decola da 10 com a primeira curva à direita, subida da EL, pós da EL Leda, pós Leda DCT Bidev, em Bidev Intercept Up November 857 até Porto Seguro e após conforme o plano. O controle 119.8 e o transponder é o 5063. Utilizado para o Galeão no 340, a pista 10, espera com respeito. Solo, Salvador 3258, pronto para o puxo da Galeão Intercept Head, por seguro, transmitindo de acordo com o rádio positivo. O controle, canal de 8, telefone 5063, OS 58. Correto, 5827 da web, chame pronto, ao puxar e acionar no gate 2. Vai chamar para o pessoal para o posicionamento, depois. Paulo Salvador, 3858, pronto para o posicionamento, 17. Sérgio, tá 3858, temos a aeronave da companhia que está ingressando agora no pátio e vai parquear no portão 9. Assim que o Airbus cruzar através do portão 7, inicie em coordenação com a equipe de solo e chame para o táxi. Depois a passagem de aeronave para o 209, vai iniciar a chamada para o táxi 3850. O azul 4071, portão de número 8 para puxa acionamento. 7, azul 4071, mantém a posição. Temos um aeronave da TAM que já ingressou no pátio principal e vai parquear no portão 9, à sua esquerda. Assim que o Airbus parquear no 9, inicie no 8 e chame táxi. Ok, após a aeronave parquear no 9, nós iniciamos. Coordenação visual, obrigado. Nada. Dois, dois, quatro, 350 na MOMO, vigilante. 350 na MOMO, 2224. Salvador, gol 1889, tem que ouvir para autorização? Centro, gol 1889, está autorizado. O Galeão, nível 360, decola da 10 com a primeira curva à direita, subida da El, pós da El Leda, pós Leda DCT Bidev, intercepte a LP90 857 até Porto Seguro e após conforme o plano de voo. O controle 119.8 e o transponder é o 5075. Está autorizado o Galeão 360, que roda 1-0 com a primeira curva à direita. A saída será a da El, depois Leda. Leda direto, Bidev, até Upper November 857, depois Porto Seguro. O controle está aí em 119.8 e o transponder 507, ou 1889. Correto, gol 1889, chame pronto no gate 612. Só pode aí quando for, 1895. 62, mantém a posição no gate 3. Temos duas aeronaves para sair do pátio principal. Aguardem a liberação. São Salvador, boa noite, 8663, portão 6201, portão 1-1. Remota 1-1, pushback acionamento. Botão 3858, por gentileza, só autonomia? Pátio, 3 horas e 10 de autonomia. Gente, táxi em frente, via pátio, Índia. E não, ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. E o ajuste é 1015. B15, via pátio, Índia, 1895. Solo, Chané, 6201, pushback acionamento, remoto 1-1. Gente, o 6201 da Oxené, aguarde para iniciar. Temos uma Embraer da Azul, a sua retaguarda. Estou aguardando, 6201. Azul 4071 para o táxi, POB 120, Lanterna Ribeirão 4430. Gente, Azul 4071, siga aeronave da TAM, via Pátio e Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre 11895 e o ajuste é 1015. Eu vou ajuste de 1015. Pegue a aeronave da TAM, pode ser a porta 2, boa noite, obrigado. Oxené 6201 na remota.